da ideia ao projeto. O projeto vencedor do concurso do MIS foi anunciado em 10 de agosto de 2009. O escritório Diller, Scofield & Renfro, de Nova York, entregou um dossiê que detalhava o processo que os levou à proposta final. O projeto ilustrava diferentes possibilidades volumétricas, relações com a paisagem e expressões do contexto histórico. O dossiê entregue à comissão continha uma série de esboços e quase 50 maquetes físicas que documentavam as alternativas e os desvios desenvolvidos durante a análise dos desafios e ambições singulares do projeto. Esses elementos revelam a complexidade e o rigor da investigação arquitetônica, resultado de sucessivas hipóteses, ajustes e experimentos que culminaram na proposta final, fruto de um profundo processo criativo. Ao tornar essa jornada visível no próprio material do concurso, a Diller, Scofield e Renfro demonstrou sua abordagem de arquitetura como prática de pesquisa e reafirmou a coerência conceitual do MIS, um museu dedicado a observar, interpretar e revelar as camadas do Rio de Janeiro, a começar pela concepção e refinamento do edifício ao longo de todo o processo.